3-0 Salvador opera visual fiscal no zero, procedimento S-Rei, o teto de 2006, visibilidade de grupo de 9, ajuste de altimetro padrão, 1013, o vento agora é de 1-2-0 graus, com 9 nós. S-completo. Completo, ok, a nossa opção. 5972, vento para 3010, ajuste padrão. 3-8, marca 2. Com o 970, desce para 4-10, ajuste padrão, 1-3. Mesmo, 970. Com 3-3, 1, marcando a torre, 1-8, 9-5. 3-8, 95, boa noite. 972, completo de redução, 1-9-0 mais. Para 1-0-9, do lado 2, para 3-8, você tem? 7. Sim, 8, localizador. 8-2, completa aproximação ao passar do nosso na torre em 1-8-9-5. 18-9-5. 1-1-7-0 para o localizador, curva direita para 1-1-0, reporte estabilizado. Direita no GMS, bom. 9-7-2, autorizado até 2010. Para 2010-2010. Portugal 019, distance 5,000 feet, to reach 1013. Distance 5,000 feet, to reach 1013, Portugal 019. Oi, Salvador, boa noite, Santa 3831, final do ano 0, tem pouso embaixo do trabalho. Em livre pouso na 1-0, vento é 1-2-0 graus, 0-9-9, ajuste padrão. Ali, pouso na 1-0, ajuste na 0-3, na 3-3-1. Deixa para o nível 0-5-0. 0-5-0 mais, 0-5-0, 0-5-0. Lógico, 0-8, ao segundo para o pouso, ajuste padrão. Gente, ajuste padrão aguardando o tripulante. Na 6224, reduza 200 mais, deixa para 3, no 6, ajuste padrão 1-3. Essa é confirmando 2, viu? 3 no 6. 3 no 6, reduzindo para 2-009, 224. Zero motor investigado é o número 5 na aproximação. Ok, motor investigado. 1, solo 5, 5. A livrar à direita, 1, 2, 1, 1, 2, solo 2, 1, 1, à direita, 3, 2, 3, 1. Alfa Quilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador, boa noite. Alfa Quilo, Pátio 3, atento, sinalizador, boa noite. Alfa Quilo, Pátio 3, atento, sinalizador, boa noite. 2,5, 3, 2. Boa noite, 7, 5 milímetros à frente, com 1,3, 2, 5, 1, 2, 7, 6, 2. CS, 1, 9, 7, 7. 5, 9, 2. Boa noite, Rio 5972, é o segundo para o pouso, ajuste padrão, aguarde apenas pista livre. Para informação, Boeing 737-800, da Gol, a curta final da 1-0. 5972, quem aguarda? Calzinho 19, você speak 2209. Galeão 420. Ele está de seu ponto de espera de Índia, quando matou o Rio 1118, decimal 95, ajuste ao 0 no 4, ótimo voo. 0948, no solo 57. Ao livrar na próxima direita, fique atento à aeronave na alfa e chame o solo 211. Sendo aeronave na alfa, 211. Posso usar o seu mais um, claro. Pegou no 170, boa noite, LS 10. Relógio 1170, o senhor segue um 767 barril, é o segundo agora para o pouso, uma grade de pista livre. 7170, vou. O Rio 5972, livre pouso, está 1-0, lenta 1, 1-0 grau, 08 mais. Pouso 1-0, se não é perder. Segue a via aqui. Sem problema, é passagem ao voo, ingresso aqui no pode. Voo 1-888. Alfa, Juliette, Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, sinalizador 183. Autorizado, Samitax, para 3305. Boa. Boa 970, para informação, 767 tocando agora, a cabeceira. Caso não receba autorização de pouso, reporte na DA, iniciando a arremetida. Boa 970, copiou? Copiou, 970. Já trouxe quantos milhas? Pro 045 por 20 milhas. Gente, com 9-0, lhes desliza e inicia a edição para 230. Está iniciando a edição para 230, com 9-0. 5-972, Alfa Quilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 5-972. 3132. É 3132, 0610, pronto. Ok, após a aeronave da Gol na curta linha e manter a 1-0. Após a aeronave da Gol na curta linha e manter a 1-0. Então, 3178, passando a identificação, apesar de chegar na mar, deixa para o 050, Salvador Pera Visual, vento 1109 graus com 89, e eletra 6 com 0. Vai seguir com o número 5, até a chegada. Tá bom. Aguarde a pista livre, o ajuste é padrão. Oceané 6313, decolagem autorizada, da 1-0, o vento 1-0 graus, 08 nós. O 1170 acabou de liberar a pista? O 1170 na alfa vai reportar da Juliette. Confirme com o recesso. Agora 5/5. Salvador campeão, o 1174. O 1174, confirma a área do plano. Confirma a sua frente, está bem aqui na área do plano. Então, confirma a informação. Agora a gente faz que já passa as condições. Obrigado. Vou para 3305 para o tanque 139 a bordo, alterna Aracaju, 3 horas de voo. Autorizado a cabine no PES, ajuste padrão 1013, nível GS, reporte estabilidade. VHS 1013, direção aos 2000 pés, reportagem estabilizada, 970. Obrigado, Tomás. Oxalé 6224, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 07 nós. Livre pouso na 6224. Uma 3, pedido da El, fruta 1500, atenção 360. Caminha 313, contato radar, curva para o nível 360, após 2000, beleza. 360, após 2000, beleza, Oceana 6313. Como 970, completo de redução para 200 mais. 300 reduzindo o 970. Chamada a porção, com o 970. 09, 970. É 6313, possibilidade de roda presente, ótima. É 1479, ele prosseguiu? Correto, a gente está com o Miami, fora do Genoa, é que a Tia está fora mesmo e sem previsão de volta, ok? Ok, 219, então, certo. É 219. 219. Para 1, na quarta cota. Alô, posso ouvir o Miami, até você vai assistir o Miami 10. 0019, call 5195. 1095, call 0196. Ao virar à direita, 2-1-1, pessoal. Alô, à direita, 2-1-1, beleza, está. Boa noite, está 3305, visual tráfego na final, pronto, no ponto. Alô, está 3305, aguarde no ponto de espera. Olha. Alô, doutor, boa noite, Portugal 019, left runway 2. Alô, está Portugal 019, standby landing clearance, altimeter set 1013. Clearance 1013, and Portugal 019. Quatro mais, cinco mais, por Deus. O ASO 5001 para Guarulhos, o 360 já está autorizado. Decolador 10, curva direita, na Eule da Motiva, e Amplis 10, Taubaté, conforme rota. 5077 no transponder, controle em 119, decimal 80. Do 5001 no cotejamento correto, chame pronto, confirme o portão. 1 não. Tente brigar no 01 do pátio 1, chame pronto. O azul 4959 solicita qual nível para a Ielch? 1-6, 1-6-0. 1-9-0, pode fazer o anel. Ainda. Coral, e a rota do plano de voo. Acione 0260 no transponder, controle 119, decimal 80. É autorizado 160, risco de escola, curva direita, crescendo coral. Acione 0260, controle 19880. 0260 no transponder, chame pronto no FAT 3, o azul 4959. Alfa Juliette 03 no portão, chame 6224. Alfa Juliette 03. Aguardando apenas pista livre, continue na aproximação. Entendi. É Portugal 019, on the ground at 09, locate the runway on the taxi Fox, disable and contact ground 121.1. Vai, Fox Fox 2, ground 121, é Portugal 019, obrigado. ground, Blue America Control 019, repeating and back to the top track. Copy 019, clear type Alpha Juliet 810. Alpha Juliet 810, Control 019. Somia 313, Somia Centro Recife, frequência 95, décima 1. Agora Centro Recife, 25, 1, Chinelo 63, 13, uma boa noite, bom serviço. Alô. 3305, alinha em Montana, zero. Ali Montana, zero, 3305. 723, boa noite, acione identificação, autorizada, chegada bom, se você for a casa no pé, ajuste no 03. Ok, o Salvador opera visual, pistão no 0, procedimento em linha 76, ajuste de altímetro 1013, o teto de 2010, visibilidade de grupo de nós, o vento de 1,10 graus, com 9 nós. Aqui tem um gravador da operadora de extensão. Decolagem autorizada, da 1-0, vento é 1, 1-0 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, 3305. Botão 3305, decolado aos 1-4, chame o controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite, 3305. Controle Salvador, boa noite, está 3305, passa 1300. Sei, ela se boa noite, contato radar, chuva para nível 330, sai da boca. 330, sai da boca, tá? 330. Obrigado, 3178. 3178, Sobretor, Resumo 1895. 1895, boa noite. Corre, Salvador. Alô, boa noite, Otan 3178, estabilizado agora com 3 checados na frequência. Boa noite, Otan 3178, estou avistado, o ajuste é padrão, 1013, pouso autorizado na 10, vento 120 graus, 089. Reforço cabeceira 10, Otan 3178. Salvador, o azul 4959, puxa o estacionamento, pátio bem, né, rapaz, 4 Romeu. Autorizado no pátio 3 sanitário, sou azul 4959. Quente. Qual o sistema da 3, está autorizado a sinal ILS, repasse estabilizado. 2063, repassará estabilizado o sinal ILS 2.723. Monitorando a frequência. 2-0 para 1-0. Informação do Sérgio, boa noite. Acionando a identificação autorizada a chegada a mais. Eu estou para o 2050. Chegada a mais. Libera a velocidade. Ação do Charlie, velocidade agora 250 mais o número 2 da população. Ação do Charlie, Charles de Salvador opera visual, pistão 10, procedimento de elétrico 6, ajuste de altimetro padrão 1013, teto de 2000 pés, visibilidade de grupo de 9, o vento de 1,90 graus com 9 nós. Número 1. Sim, tempo de visual está voando, que é na situação da autorizada. Vai ser estranho, autorizada 3 de Duna. 3 de Duna, voo 123. 305, chumbo 135, frequência 95, decimal 45. 2545, boa noite, 3305. Salvador, boa noite, é bom no 723, sinal no zero, baixado e travado. Bom no 723, boa noite, o ajuste padrão, tem livre pouso, não no zero, vento é de proa, 100 graus, com 092. Desse pouso, bom no 723. Oi, Salvador, boa noite, 001, 0, 0, 0, 0, 0. Olá, 5001, mantenha ponto espera. Azul 5001, alinhar e manter após o banho da Gol na curta. Após o 37, alinhar e manter após o 5001. Direto, boa noite, prossiga direto para a rotatória, condições visuais, eu passo o lugar de tudo. Direto, desça para o número 510, ajuste padrão, como condições do campo visual, o teto de 2010 com visibilidade de grupo de 9. Paulo Salvador, boa noite, boa noite, 723, Alfa. Boa noite, 723, Alfa Juliette, 04, Portão. Alfa Juliette, 4. Alfa, ninguém chamou o Salvador para cópia. Ciente, Gol, número 34, chama 6224 na escuta do Salvador. Copie, por gentileza, as informações do campo. O chame 6224, ciente? 3400. Gol 1-3400. Salvador opera visual, pistão no zero. ILS X-Ray, o ajuste no zero 1-3 no momento. O vento 1-1-0 graus, 09 nós. Temperatura 27. Controle 1-1-9-80. Torre 1-1-8-95. Pistão no zero operando em toda a sua extensão. Oxalé 6224, copiou? Copiou, passa com a zero, ajudou. Tente 210, conforme solicitado autorizado, decola da pista 10, curva esquerda. É da Furca, Jamo, Aru. 5104 no transponder, controle em 119.80. 210 autorizado, Aracaju, Furca, Jamo, Aracaju, 5104 no transponder, 198, comprou. Ok, cruzamento com a reta no 03, chame pronto, acionamento 224. Tá. Gol 1134, copia? Para 198, boa viagem. Gente, 198, grato, um abalante. Telefone Tango Charlie, livre pouso na 10, vento 110 graus, 099. Livre pouso na 10, uniforme Tango Charlie. Salvador 5972 da Rio, se a gente tiver autorização, galhão. E o seu canal 72, pronto para receber as condições? Pronto, Sara. Salvador Opera Visual, pista 10, ILS X-Ray, o ajuste na 014, corrigindo na 013 no momento, o vento 110 graus 07 nós, temperatura 27, controle 119.80, torre 118.95, pista 10 operando em toda a suspensão. Cliente da informação, cliente de autorização, Galeão. Galeão 400 autorizado, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda B-Dev e Upwisk 50. 5103 no transponder, controle 119.80. 400 Galeão, decola da 10, curva direita da Euleda B-Dev, Upwisk 50, aciona 5103 na saída 19.80. Cotejamento correto, chame pronto no passe 3, o Rio 5972. Chamarei ponto passe 3, 5972, grato. Estou aqui. Estou tirando no solo aos 34, direito, 219. Controle 1198, torre 118.95, pista 1-0 operando em toda a sua extensão. Para Guarulhos 340 está autorizada. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Módica. Filtros 1-0, Taubaté, conforme rota. 5106 no transponder, controle em 119, decimal 80. 3-0 para Guarulhos, 340, decola da 1-0, com curva direita, na saída da El, Leda, Módica. Aerovia Persulu, 1-0, após projetar Taubaté. 5972 da Rio, como é que estacionamento faz 3? Autorizado, chamei táxi, Rio 5972. Chamei Salvador, bom dia, bom noite, 168, eu passo 215 a 150 na cifra. 168, eu tenho minha identificação, vim direto para o Azul Tati, desça para 3.10, ajuste o padrão do seu. Identificou, mando direto em Tati, com 1013, descendo a 3.000, bom noite, Nelson. 168, São Salvador, opera visual, pistão 1-0, procedimento em Alerta 3. A gente vai utilizar o padrão de 13, teto 2.6, visibilidade maior que 10 km, vento de 1.90 graus com 7 nós. 20 graus, poderia continuar a temperatura? Temperatura 2.7. 2.7, muito obrigado. Ingresso na Lima até o pátio 5 via Papá. Arquivo via B. 59-72 da Rio, nosso táxi 5 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 5 a bordo, 3:30 Guarulhos, livre táxi, até o ponto de espera. Passou o já quando é uma torre. 118, decimal 95, ajusta no 03, o bom voo. 096 autorizado, passo 3, passo 1 no Índia, lá no ponto de 1895. Obrigado, mão pra baixo. Alô, Rio 9800 para acionamento posterior, pushback. Sim, isso, Rio 9800, chave pra push. Autorizado, acionamento para pushback, na frente. Decolagem autorizada da 10, venta 10 graus 079. Autorizado, decolagem da pista 10, Rio 5972. Boa noite, eu estou em identificação, controle de mar e repasse do gás de tudo. Identificou o passageiro 224 e forma transporte a nós em Itália. Bem, 224 e forma Salvador Opera Visual, pressão 10, segmento NL7-REI, agência altímetro padrão 1013, teto 2010, visibilidade grupo de 9, evento 90 graus, 49. Para proceder, descida então, passarelo 2224. 224, autorizado até 4.000 pés, ajuste no 0.003. 1868, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ao final ILS, reportará estabilizado no 88. Por Salvador, boa noite, 5972 da Rio, Dael, Lida. 5972, boa noite, contato radar, suba para o nível 400, direto Lida. Direto Lida, 5972, 400. Informe, temos um tráfego na faixa 3 para início de pushback. Então, se eu não posso iniciar o rebote, o senhor vai prosseguir para lá e vai interferir com o mesmo. Sim, senhora, obrigado. 27-2010, visibilidade grupo de 9. O vento agora de 1-0 graus com 8 nós. 27-2010, graus com 8 nós. Chame táxi, 9830. Salvador, gol 1134 para o táxi. Está com 173 a bordo, alternamente 25, alternando João Pessoa. 2:15, 173 João Pessoa. 2:20, ligue táxi até o ponto de espera, via Inter. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste com 0, 13, vão voo. 013, via Inter, ponto de espera, 2:20, voo 1-1-3-4. O Alfa em equipado, autorizado de ser reboque, reporte no través do 06. Chamado PAB é 163, voo 1-1-3-4. 1-1-3? Gente, obrigado. 407, boa noite, testando identificação autorizada a chegada mais. Você para o nível 050, velocidade 250 mais. Fica na fora da guarda. Estou vendo o preço dele. Pode ficar tranquilo que a gente prepara. Testando identificação autorizada a chegada a Mari, você para o nível 060. 060, chegada a Mari, mantendo 2:50. Só comparo o azul 407 para o voo 1098. Salvador opera visual, fiscal 10, procedimento LS-X3, ajustamento do padrão 1013, teto de 2000 pés, visibilidade 30 de nós, o vento agora de 1,10 graus com 8 nós. Passagem do banho da IA, autorizada de puxo no 03, chame táxi. Afirmativa, após o Rio, Rio 03, Mendoza, Espanha. Então, vamos aqui a Juliette, chame a turma, 1-1-8-9-5. Oi, senador, papai, Roberto, Juliette. Juliette, chame na final da 1-7.